é bem diferente das outras. Mata, não fere, jamais destruiu uma vida. Bem pelo contrário, devolve a vida ao homem outra vez, porque o calibre da arma é 66. A espada penetra e corta, ferindo os homens. Porém, a espada do crente da alma do homem perdido, ela cicatriza a ferida e levanta o caído. 66 é a arma que o crente usa. Ele carrega na alma e dentro do seu coração. As balas que saem desta arma não mata, devolve a vida. O crente não anda sem arma, pois ele carrega. Sigo a Bíblia. Um crente armado não perde nenhuma batalha. Com uma armadura de Deus que é fiel e não falha. Um crente com os pés calçados com o evangelho da paz, de vencer o grande inimigo, o crente é capaz. O revólver mata o homem, a Bíblia da vida. A metralhadora destrói, a Bíblia constrói. As armas feitas para matar, tirar vidas e destruir, a Bíblia devolve e faz a vida prosseguir. 66 é a arma que o crente usa. Ele carrega na alma e dentro do seu coração.